CDs, pra ir gravações. Pedro Tiago. Hoje alguém me disse que você, sem querer, perguntou por mim. Um desazão pra não pegar mal. Afinal, te entendo, não faz mal. Você sabe que eu te amo e que nunca consegui te esquecer. Jurei não ter desavença entre mim e minha esposa. O padre disse umas coisas e eu fui viver mais licença. Cheguei em casa, mas ela foi logo me agasalhando. Que mesmo eu ia pensando em dormir com a costela. Licença fez uma novela pro dentro da camarinha. Quebrou uns troços que tinha e me ameaçou na bala. Findou dormindo na sala e eu fui dormi na cozinha. Da vida eu perdi o gosto, porque Vicença fez isso. De manhã fui pro serviço, mas pra morrer de desgosto. Cheguei em casa só posto, Vicença me arrecebeu. Até o café ferveu, botou pra nós dois se ar. Mas quando foi se deitar, nem sequer olhou pra ele. Com Vicença, ela deu a doença quando eu falei em amor e perguntou o senhor, pensão de não querer bem. Eu muito me arrependi porque me casei com ela. Falei logo com o pai dela e de manhã devolvi. Grande desgosto eu senti que quase morri em pé. Homem trajo de mulher, tem muito de mundo afora. Só caso com outra agora. sabendo logo quem é. Super Rádio Oriente acaba de apresentar o Bate Coxa. Fique ligado, vem mais uma programação a seguir. O Conselho Monetário Nacional autorizou as instituições financeiras a renegociarem operações de crédito rural em municípios gaúchos atingidos por enchentes, alagamentos, chuvas intensas, enxurradas, vendavais, deslizamentos ou inundações. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A medida prorroga de forma automática para 15 de outubro o vencimento de parcelas e juros das operações de crédito rural de custeio, investimento e industrialização vencidas entre 1º de maio e 14 de outubro deste ano, para os empreendimentos localizados nos municípios com decretação e reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública até 31 de julho. O texto ainda autoriza que as instituições financeiras prorroguem de 15 de outubro até 30 de outubro as operações de crédito com recursos controlados. Segundo o governo federal, os novos prazos permitem que os produtores rurais que tiveram perdas não entrem em situação de inadimplência e tenham mais tempo e tranquilidade para solicitar os descontos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. 7:03. Você está na Super Rádio Oriente, sucesso no tempo todo. Bom dia! A partir de agora, a Super Rádio Oriente passa a apresentar Bom Dia Oriente. A apresentação de Helena. Vamos aproveitar a vida, minha gente! Hoje vai ser diferente. Coração decidiu desandar. Hoje eu nem sei se eu vou dormir. E se eu dormir, nem sei onde eu vou acordar. Tô querendo umas bocas indecentes, daquelas que gemem e sabem mentir. Tô procurando os golpes pra cair, uns probleminha pra me iludir. Aproveita que eu tô recém solteira, que a minha boca hoje tá sem medo. Facinho de cair nos beijos. Aproveita que eu tô recém solteira, que a minha boca hoje tá sem medo. Que eu tô facinho, facinho, facinho de cair nos beijos. É ele justo de um jeitinho diferente. Hoje vai ser diferente. Coração decidiu desandar. Os probleminha pra me iludir. Aproveita que eu tô recém solteira, que a minha boca hoje tá sem medo. Que eu tô facinho, facinho, facinho de cair nos beijos. Aproveita que eu tô recém solteira, que a minha boca hoje tá sem medo. Que eu tô facinho, facinho, facinho, vem. Cai nos beijos, aproveita que eu tô recém solteira, que a minha boca hoje tá sem medo. Que eu tô facinho, facinho, facinho de cair nos beijos. Enche o copo que essa daqui é pra tomar cachaça, vai. Tá ficando feio, você no bar bebendo, chamando o meu nome. De madrugada não esquece o meu telefone. Que feio, que feio. Mas fez, é pra mim que atende e fica te ouvindo. Tua voz por dentro vai me consumindo. E tenho que tomar uma dose também. Ah, e nem vem. Num outro dia se desculpa com mensagem. Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem. Admita que a bebida é nossa desculpa. Ouvi esse piseiro da sensação machuca. Já que me ligou, não vou visão, então feche os olhos. Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu, que ainda não me esqueceu, e o amor da sua vida sou eu. Ui, safoneiro. A sensação papai, o som do paredão. Barreira pra do sol, esse é meu perigão. Camarote show em nome de Top Event. E nem vem no outro dia se desculpa por mensagem, que a culpa é da bebida, mas que sacanagem. Admite que a bebida é nossa desculpa. Ouvi esse piseiro da sensação machuca. Já que me ligou, não vou aguentar. Meu coração tá mandando falar. Então feche os olhos. Seja ele, e não seja ele. Então feche os olhos. Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu, que ainda não me esqueceu. Então feche os olhos. Pensa numa coisa aí que não seja ele, e não seja ele. Seja eu, que o amor da sua vida sou eu. A sensação bebê, a sensação papai. Ai, bebê, que eu tô pro rolo. Hoje é só marcar de fivela e rock. É só botar dentro da 4x4. É só botar dentro da 4x4. Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado. Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado. Hoje é só marcar de fivela e rock. É só botar dentro da 4x4. É só botar dentro da 4x4. Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado. Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado. Chapéu na cabeça, cordãozão de ouro. Se elas querem problema, eu quero em dobro. Trajado no skit, botona de curu. Se elas querem problema, eu quero em dobro. Trajado no skit, botona de curu. Avisa as bebê que eu tô pro rolo. Hoje é só marcar de fivela e rock. É só botar dentro da 4x4. É só botar dentro da 4x4. Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado. Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado. Hoje é só marcar de fivela e rock. É só botar dentro da 4x4. É só botar dentro da 4x4. Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado. Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado. E essa aqui vai pros solteiros que ainda não casou e tá precisando de uma ajudinha do Santo Antônio. Olha só o que tá acontecendo comigo outra vez. E

te ofender e me passou pra trás e não acreditou. E clientes do Supermercado Central. Aceitamos todos os cartões de crédito e dividimos suas compras a partir de R$100. Faça seu pedido pelo fone ou zap 991576174, que entregaremos em sua casa. O Supermercado Central Mais fica localizado em frente ao Godofredo Cacho. Central Mais, sempre mais para você. Viagens com conforto, segurança e tranquilidade com Nilson Viagem, profissional habilitado e com veículo super confortável. Quer viajar para Natal e região? É Nilson Viagem. Aquele pãozinho bem quentinho? Aquela fruta ou verdura fresquinha do jeito que você gosta? Então vem agora mesmo na Panificadora São Pedro, padaria e conveniência. Lá você vai encontrar pães, bolos de vários tipos e tamanhos, bolos para datas comemorativas, queijo, presunto e muito mais. Temos uma pastelaria com produtos gostosos, coxinha, pastéis de forno, queijadas e entre outros, salgados a seu gosto. Temos o melhor açougue da cidade, com carnes como contra filé, coxão mole, posta gorda, frango, linguiças e entre outros. Ambiente climatizado, com uma lanchonete Wi-Fi grátis. Profissionais muito bem treinados e bem capacitados para melhor lhe atender. E na parte da conveniência você encontra todos os produtos para o seu lar: bolachas, manteigas, doces, refrigerantes de várias marcas, produto de higiene pessoal e alimentação infantil. Então não perca tempo e venha agora mesmo se deliciar com nossos produtos. Panificador em Conveniência São Pedro, situada na rua Irmã Luísa, número 415, em Caiçara Norte. Aberto de segunda a sábado, das 6 da manhã às 20 horas. E nos domingos, das 6 da manhã ao meio-dia. Mais informações, 3696-0056. A Incomparável. A Incomparável. Precisando de investigação, fale com o Detetive Nunes. Investigações particulares com o mais absoluto sigilo. Investigação de paradeiros, pesquisas, levantamentos da vida pregressa, campana móvel e fixa, com fotos e filmagens. Detetive Nunes. Orçamento grátis. Contatos pelo WhatsApp 84 9 99 85 87 14. Aceitos todos os cartões de crédito. 7 horas e 33 minutos. Sorria. Você está se divertindo, se informando na melhor rádio. Corrente. Bom dia. Olha, eu gosto quando você me olha. Me filma, tô virando Insta do seu cinema particular. A lua desaparece, eu quero mais, baby. Se flash é só luz natural, baby. O sol na pele é surreal, baby. E sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço. É que de longe eu não ouço. Também não tem muita graça. A graça é você comigo, me dando sarrada. Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço. É que de longe eu não ouço. Também não tem muita graça. A graça é você comigo, me dando sarrada. Me dando sarrada. Me dando sarrada. Ela me dando sarrada. Quiser ficar comigo, tem que dar uma sarradinha. Ramon no beat. Marina Sena, bebê. Show. E a mãozinha da cachoeira. Balançando, balançando. Olha, eu